Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Eu sei, demorou, foi praticamente mais de um mês, mas a gente tá aqui de volta, viu? Eu acho que ninguém sentiu nossa falta, então tá tranquilo. Só o Alex mesmo. Aliás, um abraço, Alex. E tava cobrando a gente aí acerca do novo episódio, mas estamos aqui. Depois de alguns percalços, alguns imprevistos, como por exemplo uma gripe, da qual eu ainda não me curei, mas pelo menos já tô um pouco melhor. E também o nosso computador, que acabou dando um pau medonho, nem ligava direito. Hoje estamos aqui para apresentar mais uma edição da Bodega do Maguila. Eu, você, o melhor da música, o nosso lereado, e sempre com muita alegria, muita vivacidade, tá certo? Locução, apresentação, edição, roteiro, trabalhos técnicos meus e Ian José Silva. E você, nosso ouvinte, razão maior da nossa existência e do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos deixar de lereado e começando o programa de hoje com a nossa mensagem do dia. Mensagem do dia. A minha mensagem do dia de hoje, na verdade, ela é meio que uma fábula, certo? É uma fábula. Uma fábula que não tem título, mas que eu vou desenvolvendo aqui no decorrer da mensagem. Existia ali para as bandas do Sergipe um rapaz muito convencido das coisas. Ele se achava o especialista de tudo. Claro, ele tinha uma boa condição, né? Era afundado nos livros, era um cara que realmente tinha uma gama de conhecimentos maior do que qualquer outra pessoa. Mas o problema é que o cara comprava briga por besteira. Todo o assunto que as pessoas conversavam perto dele, ele inventava de se meter. E sempre ganhava. E quando ganhava, não aceitava que discordassem dele em ponto algum. Aí as pessoas passaram a ignorar este cara. O cara foi ficando mais solitário, né, e mais raivoso também. Tanto que ele chegou a portar um facão. Não tem aqueles facão, aquelas... Não é o nome? Uma peixeira, pronto, uma peixeira. Ele estava portando uma peixeira. Como prova de sua virilidade e tal. E aí, ele estava lá no bar bebendo. Duas pessoas conversando acerca de futebol. Um era torcedor do Itabaiana. Outro era torcedor do Boca Júnior, de Sergipe. E aí, os dois discutindo qual era o melhor time, né? E o cara, que era torcedor do Frei Paulistano, foi e se meteu na conversa. E claro, o time tinha ganhado o campeonato sergipano. Então ele tinha motivos de sobra para dizer que o Frei Paulistano era o melhor time. Só que como os outros sabiam que o Frei Paulistano era um time recém-fundado e só tinha chegado às finais do campeonato e vencido por sorte de principiante, derrubaram a lógica do Sabichão. E o que foi que aconteceu? Não aceitando a derrota, o Sabichão pegou de sua peixeira, furou o bucho dos dois e deixou lá ele sangrando e saiu, evadiu-se do local sem prestar socorro. Posteriormente, uma testemunha de Jeová abordou ele na rua. Senhor, o senhor tem um tempo para a palavra do nosso Deus? Sem hesitar duas vezes, o Sabichão pegou de sua peixeira e cortou a mão da mulher. E saiu evadindo do local, claro. A mulher sangrando lá. E ela não podia fazer transfusão, né? Porque é uma testemunha de Jeová, mas enfim. Mais à frente, ele chegou na porta de um colégio onde haviam dois grupos de estudantes discutindo sobre política. Ele, ANCAP de formação, se intrometeu na conversa e, como não gostou do que os dois lados disseram, meteu a peixeira em todo mundo. Este não é um caso verídico, diga-se de passagem, mas pode vir a acontecer. Então eu deixo aqui minha mensagem. Não entre em qualquer discussão com um doido. Ele pode acabar ou ganhando ou matando você com uma peixeira. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Muito bem, são 7h49 da noite aqui na sua Bodega do Maguila e vamos abrindo a parte musical do nosso programa de hoje. É, meus amigos, hoje um programa recheado só de música boa. Eu nunca toco uma música ruim. Se eu tocar uma música ruim aqui, meu amigo, pode meter o dislike. Essa que é a verdade.

Lá vai galopando, voando, correndo, pulando, cavalo, lá vai. É o cavalo do cão, é o cavalo do céu, é o cavalo de Deus, cavalgando no meu pensamento, de crinas soltas ao vento. Lá vai o cavalo no céu, lá vai o cavalo no céu, entre as nuvens brancas de algodão, voando, anunciando a ressurreição, levando o seu cavaleiro de cabelos longos, chicote na mão, batendo no tempo, cobrando perdão, tatuagem no peito, bate o coração. Cavalo do cão, é o cavalo do céu, é o cavalo de Deus, cavalgando no meu pensamento, de crinas soltas ao vento. Lá vai o cavalo no céu, lá vai o cavalo no céu, entre as nuvens brancas de algodão, voando, anunciando a ressurreição, levando o seu cavaleiro de cabelos longos, chicote na mão, batendo no tempo, cobrando perdão, tatuagem no peito, bate o coração. Sangrando todo amor pra banhar esse mundo, julgando nossas vidas apenas num segundo. Lá vai meu senhor, cavaleiro do céu, da terra, do espaço e do mar. Aí você ouviu Alcimar Monteiro e a música Cavalo do Céu. Essa música tem um significado especial para mim também, porque era com ela que o Pado Araújo abria o seu Comando 10. Era o melhor programa policial do Piauí, na minha opinião, era o Comando 10. Era uma sopa de presunto na hora do almoço, mas pelo menos era algo que prestava, né? Pelo menos dava para assistir. Era uma maravilha, cara. Não se faz mais TV como antigamente. E antes eu toquei, abrindo a parte musical do nosso programa, Nelson Nascimento e a música Beijo no Biguinho. São 7h51 da noite, aqui na sua Bodega do Maguila. Muito bem, são 7h53 da noite, agora na Bodega do Maguila, e nós vamos mandando alguns alôs pra galera. Aquele abraço. É isso aí, mandando alôs, mandando abraços pra toda a gente boa que sintoniza aqui, que escuta a nossa bodega. Mandar um abraço aqui, todo especial ao pessoal do podcast Metrópole, do qual eu faço parte, e eu sempre fiz aqui. Se você ainda não conhece o podcast Metrópole, você não sabe o que está perdendo, porque é um conteúdo de altíssima qualidade. É só procurar aí no Spotify, no Google Podcast, ou até mesmo no YouTube, Podcast Metrópole, e aí você vai encontrar episódios qualificadíssimos. Nós tivemos a entrevista aí com a TV Maresol, que nos rendeu até um bom número de visualizações. Um abraço, TV Maresol, um abraço, DJ Vanderlei, aquele que só aperta o play. Foi muito bacana conversar aí com a TV Maresol. Eu confesso que eu me senti igual a Marília Gabriela entrevistando a Madonna. Eu me senti um fodão, mas na verdade eu fui um merda. Quem ouviu o podcast sabe do que eu tô falando. Mas enfim, mandar um abraço aqui também pro resto do pessoal, pro Tashima, Natália, Sávio, Cisco, Marcelo, o Mielão também, voz melódica e tropical do nosso podcast. Ele pediu música também, daqui a pouco a gente vai tocar. E manda um abraço também ao Gugu Faraó, grande Gugu Faraó, o maior, um dos maiores travequeiros aí do Twitter, o cofundador aí, co-presidente do Movimento Direita Travequeira, o qual eu tive o prazer de participar da entrevista com ele ontem no Metro Show, eu, Mielão, teve Maressol, Cisco também, foi uma entrevista show de bola, velho. O cara falou de tudo, de pensão a rinha de galo. Falar em pensão, diz que teve um rolo aí com ele, né? Por causa da ex-mulher e tal. Então eu vou tocar aqui um trechinho, só uns 2 centavos de música, aqui pra, em homenagem a ele. Essa aqui que já tocou aqui na bodega, mas que é boa e merece ser tocada de novo. Roberto e seus teclados, a trave de pensão. Só um trechinho. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês, que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão. Presta uma grana pra mim. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês, que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão. Presta uma grana pra mim. É isso aí, um abraço, Gugu Faraó. É zoeira, viu? Mas essa aí é uma homenagem a você. Manda um abraço aqui também pro Yuri Rafael, nosso amigo lá de Fortaleza, pediu música, a gente vai tocar daqui a pouco. Também ao Luiz Victor Dias Gonçalves, acho que é esse o nome completo dele, pediu música também, daqui a pouco a gente toca. O Alex Fernandes de Arari Maranhão, meu grande amigo Alex, ouvinte fiel da nossa bodega do Maguila, pediu música e daqui a pouco a gente vai tocar também. Mandou um abraço aqui também pro Gleison Brana lá da região metropolitana de Manaus, eu não sei ao certo se é Itacoatiara ou se é Humaitá, depois ele me tira essa dúvida, mas que também é ouvinte da nossa bodega do Maguila, e eu quero aí mandar o nosso abraço. Mandar também um alô todo especial ao resto da galera da Rede Metrópole também, TV Bugres, Vista Mar, Corisco também, da qual eu faço parte, Jandaia, a mais bela cabeça cearense é a do admin da TV Jandaia, essa que é a verdade. Mandar um abraço também pro resto do pessoal tudo, né? De cabeça eu não vou lembrar. Mas um abraço a todos aí da Rede Metrópole e um abraço especial também ao social media das Casas Bahia, um forte abraço aí pra ele, ao social media do Senai também. Forte abraço, eu não fiz Senai, mas um dia pretendo fazer. Vou criar um galo de combate aí, mecânico, e quem sabe aí ser um grande rinhadeiro no futuro, quem sabe. Falar em galo, rapaz, hoje eu levei um baile do meu, né, aqui no quintal. Minha mãe foi tirar ele do puleiro pra fazer uma limpeza. O bicho acabou voando, deu um baile na gente, voou pro quintal do vizinho. Eu tive que entrar lá e, por sorte, o bicho se enganchou na grade e conseguimos pegar ele de volta. Minha mãe cortou as asas e deixou ele amarrado, só não cortou o esporão, porque cortar o esporão do galo é igual cortar as asas de um anjo. O esporão é a arma mais poderosa do galo em combate, além do seu bico e de sua astúcia. Pois muito bem, enfim, alô dados pra galera, abraços dados, então vamos prosseguindo com o nosso programa. Agora em Brasília, 8 horas em ponto, 8 da noite em ponto, e nós vamos agora ao nosso boletim de hora, o nosso O Corno no Ar, e daqui a pouco voltamos com muito mais aqui na sua bodega do Maguila. Na Cornualha Inglesa, 23 horas e 3 minutos. O Corno no Ar. O youtuber PC Siqueira, no ar no programa O Aprendiz na Band, se revoltou com Luciana Gimenez, apresentadora da Rede TV. Em entrevista para Lucas Selfie esta semana, PC falou sobre Bolsonaro. Eu acho que a polarização começou a acontecer em 2014. Foi a primeira eleição onde as redes sociais fizeram diferença. Aí a Dilma ganhou e eu falei, os caras vão tirar. Já sabia, mano. Disparou. Só daí que surgiu o Bolsonaro. Quando a gente achava que o Aécio era o problema, surgiu esse cara, comentou PC. Em 2014, quando eu era produtor do Pânico, eu levei o Bolsonaro para uma pauta. Ele falou sobre ser presidente e eu pensei, esse cara nunca vai ser presidente, declarou Lucas. Luciana Gimenez é a responsável pela situação do país hoje. O Super Pop deu palco para um cara que, tipo assim, a galera devia levar uns doidos lá, ele falava absurdo. Daí todo mundo, assim, ele fala um monte de absurdo, bradou o rapaz. Aí eu falo que... Ninguém se interessa, velho. Ninguém se interessa, aconteceu. Aconteceu, os caras não sabem engolir isso, velho. Vão ficar mais 3 anos aí chiando. Dá raiva isso. Tinha que ser corno, né? Corno não supera nada. Oh, meu Deus. Atenção, amantes do Free Fire. A Garena liberou nesta semana o Basic Elite Pass no Free Fire. A novidade para os jogadores já está disponível no Game Battle Royale. De acordo com a empresa, com o novo passe de Elite, o usuário pode escolher as recompensas que deseja obter no título. Ainda segundo a Garena, o participante terá 7 dias para completar as missões e poderá obter o Full Elite Pass, versão completa. Com o novo Basic Elite Pass, escolha as recompensas que você deseja obter. Você terá 7 dias para completar as missões e você pode obter até o Full Elite Pass. Informações da Garena. Tempo nublado com possibilidade de chuva durante a madrugada e frio de rachar no decorrer do período. No alto da Torre da Vivo, no centro da cidade de Fronteira, são 23 graus. 8 horas 6 minutos. Mais informações dentro de uma hora ou quando um chifre especial merecer uma extraordinária. Você segue agora com a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Muito bem, são 8h06 da noite aqui na sua Bodega do Maguila. Você ficou muito bem informado com o nosso O Corno no Ar. E agora vamos com mais músicas para adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificada. Atendendo aqui aos dois pedidos da galera, o pedido do Mielão e o do Luiz Vitor. Mielão, participante do nosso podcast Metrópole, ele pediu Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, na versão de Ultraje a Rigor. Só que, Mielão, infelizmente, a versão do Ultraje a Rigor, se a gente colocar aqui no YouTube, ele bloqueia o vídeo. Ah, meu Deus, ah, que merda. Ah, então a gente vai tocar, vamos fazer um pouco melhor, vamos tocar a versão de Raul Seixas, tá certo? Desta música, que originalmente é de Erasmo Carlos. E depois a gente toca Bailão do Robson e a música Eu Questiono, a pedido do Luiz Vitor. São 8 horas e 7 minutos da noite aqui na sua Bodega do Maguila. Obrigado pela sua sintonia. Não desligue porque tem muito mais coisa. Bonega do Maguila. causa depressão. Vejo a humanidade cheia de aversão. Por falar em aversão, eu também tenho a minha. Pra quem não sabe, eu sou da misantropia. Roubo, estupro, morte e pedofilia. Político, pastor e padre do mesmo saco da farinha. Muito homem casado, homofóbico se diz. Mas para lá na aula pra comer os travestis. Por trás do homofóbico existe sim um gay. É tanta hipocrisia, não confio mais em ninguém. O fundamentalista sempre se acha direito. Usando o nome de Deus pra levar o seu dinheiro. Ele tira da Bíblia só que lhe convém. É tanta hipocrisia, não confio mais em ninguém. Me chamam de maluco, mas sou um cara normal. Chamam de maluco, mas sou um cara normal. Porque eu penso, eu questiono. Porque eu penso, eu questiono. Dizem que bandido bom é bandido morto. Porque não dizimam os políticos que estão soltos. O pobre quando rouba fica preso igual um bicho. Político quando rouba, ele vira ministro. Gente se acha melhor porque fez a faculdade. Mas depois de formado ainda passa dificuldade. Aqui nesse país que seu intelectual, a sua diversão é sazonal. Existem uns otários cheios de preconceito. Julgam minhas músicas, não me conhecem direito. Eu sou empresário, só quero seu dinheiro. Isso é show business, só quero seu dinheiro. 3.000 livros que eu li e fechei mais perspicaz. Eu sou um golfinho sagaz. Com minha sapiência serei gestor da nação. Vou importar cérebro pra da população. Geração de gente burra, isso é crucial. Senhores do mundo, nova ordem mundial. Burro vale ouro, inteligente é esmola. A mídia é mentirosa, só faz massa de manobra. Nessa pirâmide, eu estou na sola. Fazer lembra que é fácil, então faça pra Coca-Cola. Ela já matou muito mais do que o ebola. Ela já matou muito mais do que o ebola. Me chamam de maluco, mas sou um cara normal. Me chamam de maluco, mas sou um cara normal. Porque eu penso, eu questiono. Porque eu penso, eu questiono. O povo do Sudeste é mais inteligente. Nordeste é vítima da política incompetente. Aproveite a vida, pois no inferno ardente, no dia do julgamento, vai ter ranger de dente. Os primeiros da lista são os cães gulosos, eles que roubaram o Nordeste e o Brasil. Sua consciência pesa, puta que pariu. Pra conseguir dormir, só tomando Rivotril. Mãe irresponsável fez do filho coroinha. Eu vejo os padres comendo as criancinhas. Mas que mundo é esse? É o mundo cão. A água tá acabando, reduz a população. Assista mais TV e fique alienado. Os gases poluentes que estão sendo liberados. De todos eles o metano é o pior. E você só assiste a novela e futebol. Me chamam de maluco, mas sou um cara normal. Porque eu penso, eu questiono. Porque eu penso, eu questiono. Nosso mundo inteiro só mentira e ilusão. Porque a mentira te deixa aliviado. Quem falou a verdade foi crucificado. Pelos religiosos e pelos fanáticos. Os mesmos que hoje em dia usam o seu nome. Querem adquirir e barganhar. Mas ele ensinou que o certo é repartir. Temos que dar, amar e perdoar. Você não vai entender esse meu recado. Porque o seu cérebro está condicionado. Livre-se da Matrix, é o que eu sugiro. Procure se instruir, pois o sistema é o vampiro. Existe o holocausto mental. Não confie em ninguém, salvação individual. País capitalista, o que importa é o real. País capitalista, o que importa é o real. Você ouviu o Bailão do Robson, Eu Questiono, a pedido aí do Luiz Vitor, lá do nosso grupo da bodega no WhatsApp. Eu não vou mais insistir, porque ninguém tá pedindo pra adicionar, acho que eu vou liberar o link logo depois pra todo mundo entrar. Mas, enfim, o grupo está lá e sempre tem muita gente pedindo músicas e a gente atende aqui porque o ouvinte tá sempre em primeiro lugar. E no início dessa sequência eu toquei pra você Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, na versão de Raul Seixas, música a pedido aí do nosso amigo Mielão. São 8 da noite, 8 minutos, 8 e 8, aqui na sua bodega do Maguila, precisamente às 8 e 8, galera! Pois é, minha gente, aconteceram muitas coisas nessas semanas, eu acho que nem vale a pena, né, a gente falar aqui, sei lá, só agoneio, o que a gente pode falar de bom? Não tem nada de bom, velho, nada de bom, só notícia velha irrelevante, quando não é política, é coisa velha irrelevante, mas enfim, vamos falar aí desses protestos que tiveram, né, acerca aí de cortes, que na verdade são contingenciamentos, que o povo não sabe a diferença, mas enfim. Não vamos entrar em profundo nesses detalhes, mas eu quero ressaltar um seguinte fator. O tanto de erros ortográficos que tinham naquelas placas, meu Deus. Os caras não aprendem português na escola, meu Deus. Ah, sei lá, velho. Dá raiva. Os caras são universitários, porra. Eles lidam ali com artigos científicos, com dissertações. Estão a ponto de fazer o TCC. E com aquele grau ali do português, como é que eles vão crescer? Como é que eles vão querer ser bons profissionais, velho? Não sabe nem o básico. É só no sistema do empurrão. Vai que é tua. Eu sei como é. Aqui é desse mesmo jeito, ó. Os alunos, eles não sabem uma vírgula. O professor, ele se esforça, mas na verdade os alunos, eles têm vontade própria. Essa que é a verdade. A escola dá rédea demais aos alunos. E eles saem, vagabundeiam, ficam nos corredores, no pátio. E aí a diretora dá uma advertência. Os caras riem das diretoras. Dos diretores também. Porque não tem só diretora mulher, tem diretor homem também. Mas os caras riem. Eles se acham autoridade maior. Essa aqui é a verdade, velho. Dá raiva. É, sei lá. Eu só não digo que a palmatória devia voltar, porque eu não peguei essa época e nem queria ter pego, né? Porque ninguém merece ficar com a mão inchada. Mas, velho, tem horas que, sinceramente, dá raiva. Dá raiva você, como universitário, você olhar pessoas que estão numa universidade, estão ali para ser profissionais, bons profissionais em suas áreas de atuação, cometendo erros daqueles. Meu Deus do céu! Não! A vontade, sei lá, velho, desistir do país. A gente ficar aí dependendo desses indivíduos que mal sabem aí o português, que dirá o que eles sabem da disciplina que eles estão cursando. Do curso que eles estão cursando. Eu tô cursando computação, não é minha área de interesse, mas pelo menos eu me esforço em tentar aprender. Agora esses aí parece que não sabem nem da missa metade. Não sabem nem como preencher um cabeçalho. Aliás, cabeçalho este que nem o ministro da educação anterior sabia falar direito, né? Falava cabeçário. Mas isso são outros 500. Vamos prosseguindo aí. Depois do meu rejo aqui, Vamos prosseguindo aqui com o nosso programa? Com a nossa bodega do Maguilo? Precisava fazer isso, desculpa. Perdoe o... Oh, meu Deus. Oh, garganta. Vamos lá. Agora vai. Vamos de mais música aqui? Pra vocês aqui na nossa bodega? Vamos deixar de lereado e tocar aqui a pedido do Yuri Rafael, nosso amigo de Fortaleza. Eloides, uma cantora maranhense que permaneceu muito tempo aqui no Piauí. Eu não conhecia ela, mas a obra dela é muito boa, viu? Valeu, Yuri, por me indicar. Nós vamos tocar a música Chamego, de Eloides. E logo depois, aqui na nossa bodega, nós vamos tocar a nova de Fábio Fashion, a pedido do Alex Fernandes, nosso amigo de Arari, Maranhão. Pega a galinha. São... Que horas são, meu Deus? São 8h16, hora oficial da Confederação do Equador, aqui na sua bodega do Maguila. Por aqui tem alguém que gosta de chamegar? Show, meu filho! Nunca vi lugar pra ter tanta galinha como esse! Pra lá, vai, abra lá! Eu vou comer o cozidão aí! Ai, olha a dança da galinha, meu filho! Isso é mais um, hein? Alô, Buruca CD! Meu pratão no sal, CD! Fim de semana, tô na zoeira! Com minha galera, vou curtir na bagaceira! Tô lá em casa, tô na cozinha! Vontade de comer uma galinha. Fim de semana, tô na zoeira. Com minha galera, vou curtir na bagaceira. Tô lá em casa, tô na cozinha. Me deu vontade de comer uma galinha. Vamos apostar, quem pega mais? Galinha já dançando e os outros correndo atrás. Vamos apostar, quem pega mais? E as galinhas já dançando e os outros correndo atrás. Vamos apostar, quem pega mais? Galinha já dançando e os outros correndo atrás. Vamos apostar, quem pega mais? E as galinhas já dançando e os outros. Pega a galinha, hoje tem festa lá em casa, eu vou comer ela sozinha. Pega a galinha, hoje tem festa lá em casa, eu vou comer ela sozinha. Pega a galinha, hoje cozinha. Me deu vontade de comer uma galinha. Vamos apostar, quem pega mais. Galinha já dançando e os outros correndo atrás. Vamos apostar, quem pega mais. E as galinhas já dançando e os outros correndo atrás. Vamos apostar, quem pega mais. Galinha já dançando e os outros correndo atrás. Vamos apostar, quem pega mais. E as galinhas já dançando e os outros correndo atrás. Pega a galinha, pega a galinha. Onde tem festa lá em casa, vou comer ela sozinha. Pega a galinha, onde tem festa lá em casa, vou comer ela sozinha. Pega a galinha, pega a galinha. Onde tem festa lá em casa, vou comer ela sozinha. Pega a galinha, pega a galinha. Onde tem festa lá em casa, vou comer. Vai! Tá aí, você ouviu Fábio Fashion e a música Pega Galinha aqui na Bodega do Maguila. Antes eu toquei pra você Heloides e a música Chamego. São precisamente 8 horas e 16 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. E a gente vai tocar duas aqui pra encerrar. Mas antes eu quero deixar aqui as minhas redes sociais aí pra você me acompanhar. Eu sei que ninguém me acompanha, mas enfim, vou deixar aqui. Minha arroba do Twitter, arroba Ian José Silva. Meus canais no YouTube, Kiko Putovski, meu canal de YouTube, Pups, Mashups, MVs, que inclusive agora eu fiz alguns reuploads, né, do canal da Dino Derp, um dos grandes do YouTube, que me inspirou muito para criar esse canal, inclusive, que acabou deletando as contas, né, depois de uma desilusão aí com o seu grande ídolo. Eu não sei como é, cara, mas enfim, eu respeito a decisão dele, mas eu continuo sem entender. Mas enfim, boa sorte aí pra Dino, essas suas novas empreitadas, e um forte abraço a ela, se ela estiver me ouvindo. Deixar aqui também o meu canal pessoal, Ian José Silva, que é esse que você está acompanhando aqui, no qual eu posto a bodega e outras coisitas mais relacionadas ou à TV ou à rádio, algumas besteiras também, e a Enciclopédia do Rádio, meu canal principal. Não sei quando vai sair episódio novo, porque como vocês viram, tá demorando muito, estão acontecendo algumas coisas, né? Meu celular também já não é mais o mesmo, o bicho tá acusando memória cheia direto. Por mais que eu tire arquivos, passe pro computador, ele fica acusando memória cheia. Enfim, velho, sei nem mais o que faço. Eu fico desanimado, mas eu sei que pelo menos uma ou duas pessoas aguardam por isso. E eu tenho que atender essa uma ou duas pessoas. E também o pessoal que me pede música, né? Não posso deixar todos na mão. Mas não se preocupem que numa próxima oportunidade aí a gente estará falando aqui de novo nos microfones da sua bodega. Esperamos que seja semana que vem ou quando der. Quando der pra gravar, a gente grava. É só isso? Beleza. Pela primeira vez vamos fechar o programa com sequência de duas, é porque era muita coisa e a gente precisava fechar logo, se livrar logo dos pedidos. Então a gente vai tocar aqui duas músicas pra encerrar aqui a nossa Bodega do Maguila de hoje. Vamos tocar Washington Brasileiro, Muita Coisa na Cabeça, a pedido do Alex também, nosso amigo de Arari Maranhão. Ele manda essa pra um cara lá de Vitória, Caio César. Grande abraço, Caio. Essa é pra você. E depois, pra encerrar com chave de ouro, a gente toca Bonde do Maluco, também a pedido do Alex, e a música Sem Papel, a versão brasileira de Belde, acho que é Belde, né? Belde, de The Halls Martins. Olha aí o inglês, ó. Inglês topado, inglês do CCIA. Muito bem, com essas duas, vamos encerrando a Bodega do Maguila de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua desatenção. Desculpe qualquer coisa. E deixo aqui a vocês meu forte abraço. E até semana que vem, ou até a próxima oportunidade, quando der, pra gravar. Enfim, até a próxima, porque eu vou embora. Amigo, não quer me escutar. cachorro do que boi. É, eu acho que é melhor você ser boi, viu? Por quê? Boi, né, Marina Vaca? É. Quando o boi tá num curral ali cheio de vaca, não é tudo dele? É tudo dele, é. Pois é. E o cachorro? Cachorro, a cadela, em toda esquina acha um cachorro. É? É. Mas rapaz, você é boi. Eu quero ser boi, não. Então, vamos lá. Vambora. Vamos embora. Vamos aí, meu. Bonega do Marguila. Já não dá pra suportar com essa dor de gaga. Quando a gente chega lá, a sujeira é de lascar. Só que lá não tem papel. Como é que caga sem papel? Eu fico aqui sentindo essa dor cruel. Como é que caga sem papel? Eu fico aqui sentindo essa dor cruel. Sentindo essa dor cruel. Como é que caga sem papel? Essa dor de caga. Quando a gente chega lá, a sujeira é de lascar. Mas a dor é tão cruel. Mas só que lá não tem papel. Como é que caga sem papel? Eu fico aqui sentindo essa dor cruel. Como é que caga sem papel? Eu fico aqui sentindo essa dor cruel. Essa dor cruel. Como é que caga sem papel? Assim não dá, assim não pode.